Web Rádio de Bacabal, Maranhão. Alô, Francisco, meu querido, aquele abraço. Meu irmãozinho Luiz Araújo, de Timon, Maranhão, ele que agora é estagiário do Globo Esporte Piauí. Olha que chique, rapaz, esse caminho vai longe, conhecentes da fama. Um abraço ainda ao nosso xará, rapaz, é o Gerson Maguila, ouvindo a gente lá do estado da Bahia. Ele mandou mensagem pedindo música, só que aquela porcaria de função de apagar a mensagem depois de 24 horas, eu fui olhar a mensagem tinha sumido, Maguila. Mil perdões, tá bom, meu amigo? Mas aí, se você quiser, manda de novo que a gente atende você na semana que vem, tá? Mas fica aqui o nosso abraço e o desejo de um bom fim de semana. Manda um abraço aqui ainda à galera lá de Volta Redonda do Rio de Janeiro, da Acesa FM 87,5, e o pessoal ainda, não posso esquecer, da Hipnose FM 87,9 de Camacho, Minas Gerais, o pessoal ainda da Clube do Vale FM de Almenara, Minas Gerais, Guaicuruz FM de Porto Murtinho, Mato Grosso do Sul, ainda a nossa gloriosa Gideões do Canaã FM de Dourados, lá também no Mato Grosso do Sul, Manguezal FM de Canguaretama, no Rio Grande do Norte. Falando em Rio Grande do Norte, um abraço ao nosso ouvinte, Alaides Pompeu, nunca mais mandou mensagem pra gente. Tá tudo bem, minha querida? Mande mensagem, porque aí a gente papoca aqui no ar, tá bom, galera que nos ouve pela Maracajá FM 104,9, lá em Rodolfo Fernandes, e o meu amigo Cleiton Costa de Natal, pessoal da VS FM de Serrinha dos Pintos, Cruzeta também, Mossoró, um estado gigantesco, uma audiência massiva que o Rio Grande do Norte dá, a bodega do Maguila, galera também do estado de Alagoas, Goiânia, galera da Rádio Máxima, meu patrão Adilson sempre participa aqui do nosso programa. Essa semana ele não mandou mensagem, mas na próxima com certeza ele manda, né? A galera ainda também de Buriticupu, Bom Jesus das Selvas no estado do Maranhão, Mirandiba, Pernambuco, Araripina, Pernambuco, Trindade, galera da Rádio Chaparipe Sertão e toda a rede União de Rádios ligada no nosso programa. A galera ainda de Torres Vedras, Portugal, da Rádio Nova Oeste, sim senhor e sim senhora. E ainda o pessoal de Guarujá, São Paulo, da Rádio Vocal Hits. Muito bem, eu vou agora, tem áudio? Vamos colocar mais áudio? Pronto, maravilha. Vamos colocar então o áudio da nossa ouvinte Márcia, lá de Paraipaba, Ceará. Fala, Márcia! Bom dia, boa tarde, boa noite, meu amigo Magueiro. Hoje eu gostaria de ouvir o Daí José. Cadê você? Oh. Eu ofereço essa linda canção para todos os seus ouvintes de Ombreira, para os que firmem a nossa teologia, para a professora Nieda, para a minha irmã Cléo e todos ali de Santa Inês. Para você também. Bom dia! Bom dia, boa tarde, boa noite! Seu pedido é uma ordem, minha amiga Márcia, mas eu vou lhe atender no outro bloco, tá bom? Porque depois do intervalo tem a volta do Quem Quer Ser o Endividado, jogo de perguntas que premia a burrice, emoção do início ao fim. E hoje, o campeão da temporada 2024, Yuri Rafael, vai enfrentar um novo oponente, nosso amigo Ronai Silva, lá de Ipecaetá, Bahia, nosso parceiro da Patos FM. E você vai acompanhar um duelo eletrizante, vai aproveitando aí, testando seus conhecimentos. Altas emoções até o fim esperam por você, depois do intervalo, só 2 minutinhos contados e cronometrados, e já já a gente volta. Sai daí não! A Bodega do Maguila volta já! Bodega do Maguila! 7:18. Não toque no seu rádio. A melhor música na melhor rádio. Volta daqui a pouco. Não saia daí. Ativa FM. Apoio cultural. Nove de cada 10 pessoas escutam rádio a cada semana. Provavelmente 9 entre 10 consumidores do seu negócio também ouvem. Rádio é popular e o seu negócio também pode ser. É só anunciar. Quem quer novos consumidores precisa falar para todos. O rádio possibilita isso. Atinge o público de maneira geral e sem distinções. Quanto mais sua marca for ouvida, mais ela será memorizada. Seja sonoro, anuncie no rádio. Ativa FM, em primeiro lugar. Parada na audiência. Você sabia que nossa emissora é líder de audiência no aplicativo RádiosNet? Isso mesmo. Baixe agora o aplicativo de rádio mais leve e rápido para celulares e ouça nossa emissora em qualquer lugar do planeta. RádiosNet.com. Programa do rádio é está de volta. Começa agora na Bodega do Maguila, o Quem Quer Ser o Endividado, o jogo de perguntas que premia a burrice, com o apresentador Ian José Silva. Olá, seja muito bem-vindo ao Quem Quer Ser o Endividado, o jogo de perguntas que premia a burrice, chegando à sua temporada 2025. Que saudade que eu tava de falar aqui com vocês, direto do estúdio Jurandir Mitoso, testando a burrice dos nossos participantes de todo o Brasil que vem até aqui participar do nosso programa, do nosso quadro mais do que especial. Muito bem, hoje eu não estou sozinho, começando muito bem essa temporada 2025, quarta temporada do nosso Endividado, com ele que foi o campeão da última temporada, ganhou os três últimos programas, não foi isso, Yuri? Nosso amigo Yuri Rafael de Oliveira, ele que é designer gráfico direto lá de Caucaia, Ceará. Fala, Yuri, como é que tá a sua expectativa para este primeiro duelo da temporada 2025? Seja bem-vindo. Fala, Yuri José Silva, para mim é uma honra participar de mais uma edição deste quadro, e antes de mais nada, dizer que eu ainda estou muito agradecido, assim, muito feliz, assim, por ter ganhado a edição do ano passado. Foram momentos e disputas acirradas, enfim, mas de uma forma geral foi muito divertido de participar. Espero, assim, me dar bem nessa edição de 2025 também. Show de bola, veio aqui pra defender o cinturão. E do outro lado, do nosso lado esquerdo, está ele, o seu oponente, o primeiro oponente da temporada 2025, ele que vem direto da belíssima cidade de Ipecaetá, no estado da Bahia, é radialista, trabalha na nossa rádio parceira, a Patos FM 87,9, meu amigo Ronai Silva. Seja muito bem-vindo, meu querido. Olha, eu que agradeço a oportunidade, dizer que sou ouvinte assíduo do programa, e quando tem aí esse quadro do Endividado, eu paro tudo que tô fazendo para ouvir, viu? Ah, porque, sinceramente, bom. É uma interatividade muito boa, eu gosto muito desse quadro. E pela primeira vez, tô participando e já desafiando aí o campeão dos campeões. Exatamente, vai tentar destronar Yuri Rafael. Para você que tá ouvindo a gente pela primeira vez, não sabe como funciona o Quem Quer Ser o Endividado, para você que ouviu ano passado e não lembra mais como é que funciona, calma que eu explico. Nós temos duas etapas em cada programa. Na primeira etapa, cada participante responde a três perguntas e cada um começa com 15 pontos, que a gente fala aqui que são 15 reais, mas na verdade não tem dinheiro envolvido, a gente não tem dinheiro para pagar os nossos participantes, tá? Então quando eu falo aqui 15 reais, são apenas 15 pontos, tá bom? Cada um começa com 15 pontos. Se o participante erra a pergunta, ele perde 5 pontos para o seu oponente. Na segunda etapa, temos o tudo ou nada, a morte súbita. Quem errar primeiro qualquer pergunta, perde tudo. Todos os pontos vão para o adversário e o adversário ganha a etapa. Vai disputar daqui a 15 dias contra um novo participante. E se por acaso tiver empate nas duas etapas, vamos para uma nova rodada. Vai ter um sorteio, cada um responde uma pergunta aleatória. Quem acertar primeiro passa para a próxima etapa. Mas isso é muito difícil de acontecer porque o nosso banco de perguntas está muito bem dividido, mais de 100 perguntas de conhecimentos gerais dificílimas, eu tenho certeza que ninguém aqui vai saber responder, tá certo? Então vamos começar o nosso quadro com o cara ou coroa. Quem escolhe cara, quem escolhe coroa? Eu vou de coroa. Muito bem, nosso amigo Ronai escolheu coroa e o Yuri vai de cara automaticamente. Uma, duas, meia, vamos ver. Deu cara! Então, Yuri Rafael, começa essa primeira etapa do Quem Quer Ser o Endividado de hoje. Atenção, Yuri, vamos para a sua primeira pergunta. Mande agora. Qual era o apelido do humorista Roberto Gomes Bolanhos, criador de Chaves e Chapolin? Letra A, Chespirito. Letra B, Chabelo. Letra C, Chevalier. Ou letra D, Chauvinista? Rapaz, você me trouxe logo essa pergunta, meu amigo. É claro que é a letra A, Chespirito. Yuri Rafael foi categórico, foi logo na letra A, Chespirito. E a resposta está... correta! É, rapaz, grande Chespirito. Inclusive, se você ainda não assistiu a série dele, né, naquele stream que eu não posso falar o nome porque eles não estão pagando a gente, mas a série que conta a história do Chespirito é muito boa, muito interessante pra você que, assim como eu, assim como o Yuri e muitos milhões de brasileiros, é fã de Chaves e Chapolin, vale a pena você acompanhar. Então, continua tudo como antes no quartel de Abrantes. Yuri não perdeu nada, tem 15 reais e o nosso amigo Ronai também tem 15 reais. Agora, Ronai, sua vez. Sua primeira pergunta desta etapa. Manda. Que animal aparece no brasão do município do Rio de Janeiro? Letra A, porco. Letra B, boto. Letra C, cavalo. Ou letra D, tigre. Lembrando, não vale pesquisar na internet. Que animal aparece no brasão do município do Rio de Janeiro? Resposta, Ronai. Repete de novo as opções aí, por favor. Letra A, porco. Letra B, boto. Letra C, cavalo. Ou letra D, tigre. Rapaz, essa eu vou chutar, não vou mentir. Letra B. Letra B, boto. É. Muito bem. Ronai Silva escolheu a letra B, boto. E a resposta está... correta! É o boto cinza! Dois botos cinzas aparecem no brasão do município do Rio de Janeiro. Inclusive, um abraço aos nossos amigos aí, Ricardo Franklin, meu amigo Daniel Ferreira também, gente finíssima, toda a galera aí da capital carioca que nos dá uma audiência massiva. Então, continua tudo do mesmo jeito, Ronai não perdeu nada, tá com 15 reais, Yuri Rafael também tem 15 reais. Agora, Yuri, sua próxima pergunta, muita atenção! É pra já! Qual estrutura óssea do ouvido tem o mesmo nome de um instrumento da carpintaria? Letra A, serrote. Letra B, martelo. Letra C, prego. Ou letra D, dobradiça? Sem titubear, letra B, martelo. Vai direto na letra B, você tem certeza? Pode mandar, doutor. Muito bem, Yuri Rafael, categoricamente, sem titubear, escolheu a letra B, martelo. E a resposta está... correta! Quem não se lembra das aulas de ciências que falavam em martelo, estribo e bigorna? Muito bem, então, Yuri Rafael continua com seus 15 reais, Ronai Silva também continua com seus 15 reais, todo mundo acertando tudo aqui. A galera fez aí um telecurso, sei não, viu? Eu tô achando que tem mutreta aí porque tá todo mundo acertando. A próxima eu tenho certeza que alguém vai errar. Não tem como alguém acertar a próxima pergunta. Alô, Ronai, sua próxima pergunta é esta aqui. Quantos centímetros tem uma polegada? Quantos centímetros de comprimento tem uma polegada? Letra A, 1,5. Letra B, 2,5. Letra C, 3,7. Ou letra D, 5,2? Repete de novo aí, por favor, a resposta. As alternativas, né? A resposta as alternativas, é, rapaz, tu acha que eu vou dar a resposta de graça? Presta atenção, presta atenção. Letra A, 1,5. Letra B, 2,5. Letra C, 3,7. Ou letra D, 5,2? Categoricamente, 2,5. Você vai em 2,5? É. Muito bem, Ronai Silva escolheu a letra B. O povo tá botando só a letra B pra achar que ganha. E vamos ver se vai dar certo. E a resposta está... correta! 2,5 ou mais especificamente 2,54 centímetros é o comprimento de uma polegada. Tá todo mundo acertando, bicho. Ronai Silva continua com seus 15 reais. Yuri Rafael de Oliveira continua com 15 reais. E você aí de casa, aproveite para testar os conhecimentos, hein? Você que vai prestar o Enem agora já em novembro, vai refrescando aí a cuca para saber se não tem alguma coisa que você precise revisar. Atenção, Yuri, sua última pergunta dessa primeira etapa é esta. Mais uma de matemática. Atenção. Qual é a raiz quadrada de 12? Letra A, 6. Letra B, 4. Letra C, 3,4. Ou letra D, 2 elevado ao cubo? Poderia me repetir as alternativas, por favor? Muito bem. Letra A, 6. Letra B, 4. Letra C, 3,4. Ou letra D, 2 elevado ao cubo? Rapaz, eu posso ser um craque assim, em ciências humanas, assim, mas matemática nunca, praticamente nunca foi meu forte. Eu acho que eu não vou me lembrar dessa, mas vamos chutar então. Chute. Vamos na alternativa C. Alternativa C, 3,4, não é isso? Isso, pode perguntar. Muito bem, Yuri Rafael de Oliveira escolheu a letra C, 3,4. E a resposta está... correta! Ninguém tá errando errando hoje. Ninguém tá errando hoje. Impressionante. Tem alguém usando já o chat GPT aí. Estou sabendo. Tem gente usando aqui o chat GPT. Aqui eu não tenho nada. Cara, pelo amor de Deus. Tem usando o chat GPT. É todo mundo acertando hoje. Eu não sei se isso é bom ou se é ruim, né? Eu acho que é bom porque mostra o nível educacional do nosso Brasil, que está muito bom, né? Pra não dizer o contrário. Então, continua tudo igual. 15 a 15. Ai, meu Deus do céu. Ronai, sua última pergunta. Oi. Atenção. Muita atenção no enunciado. Vale. Porque se você errar, pelo menos, né? Vai acabar saindo aí em desvantagem pra segunda etapa. Sua próxima pergunta é esta. Em que ano ocorreu a chegada dos imigrantes japoneses ao Brasil? Letra A, 1795. Letra B, 1832. Letra C, 1888. Ou letra D, 1908? Vou chutar. Chute? Letra C. Letra C, 1888. É, mais ou menos por aí. Muito bem. Eu não era nascido na época não, mas tá tudo bem. Não, ninguém, nenhum de nós era. Pode ser que até eu tenha sido nascido, porque o povo diz que eu tenho cara de uns 70 anos, né? Por conta dos meus gostos aí, mas enfim. Vamos agora à resposta. Ronay Silva escolheu a letra C, 1888. E a resposta está... Errada! A resposta certa era a letra D, 1908. Com a chegada do navio, acho que era Kazato Maru, né? Os primeiros imigrantes japoneses chegando ao Brasil. Ah, é, rapaz, foram só 20 anos depois, né? 20 anos depois. Então, meu amigo Ronay Silva, você entrega agora R$5 ao nosso amigo Yuri Rafael de Oliveira. Perdeu R$5. Vai fazer falta aí, viu? É, com certeza, cara. É, já, R$5 já paga um salgado, né? Então, terminamos a primeira etapa do Quem Quer Ser o Endividado de hoje com o seguinte placar. Yuri Rafael de Oliveira tem R$20, Ronay Silva tem só R$10. Na próxima etapa, tudo isso não vai valer de nada, sabe por quê? Porque a morte súbita. Quem errar a primeira pergunta perde tudo e o oponente ganha o programa de hoje e tem o direito de disputar daqui a 15 dias contra um novo participante. Então, não saia de sintonia, fortes emoções vem por aí. Nós vamos dar um salto no tempo e no espaço e daqui a pouco a gente volta com a próxima etapa do Quem Quer Ser o Endividado de hoje. Sai daí não! De volta aqui com Quem Quer Ser o Endividado, o jogo de perguntas que premia a burrice. Pra você que caiu de paraquedas, tá estranhando porque não tá tocando música agora no programa, começamos este quadro que já é uma tradição anual aqui no nosso programa. De 15 em 15 dias você vai ouvir os nossos ouvintes passando vergonha, testando seus conhecimentos aqui direto do estúdio Jurandir Mitoso. Estou aqui com Yuri Rafael de Oliveira, que foi o campeão da última temporada do ano passado, 2024, e desafiando hoje meu amigo Ronay Silva, locutor da Patos FM, lá de Ipecaetá, no estado da Bahia. O placar parcial dessa primeira etapa foi o seguinte: Yuri está vencendo neste momento com R$20, ele tem R$20, e o Ronay tem somente R$10. Vamos agora para a etapa da morte súbita. Quem errar a pergunta perde tudo e o outro participante passa pro próximo programa. Como quem começou foi o Yuri Rafael, agora quem responde a primeira pergunta é o nosso amigo Ronay Silva. E aí, Ronay, tá gostando do programa? Demais, cara. Prazer participar. Show de bola. Então, preste atenção porque a sua próxima pergunta é esta. De que material é feito o escudo do Capitão América? Letra A, kryptonita. Letra B, vibrânio. Letra C, grafeno. Ou letra D, hematita? De que material é feito o escudo do Capitão América? Resposta, Ronay. Repete pra mim, por favor, as respostas, né? As alternativas, a resposta eu não vou dar, eu já te falei. Alternativa. Esse cabo é esperto, tá querendo logo a resposta. Vamos lá. Letra A, kryptonita. Letra B, vibrânio. Letra C, grafeno. Ou letra D, hematita? Cara, vai no chute essa daí, viu? Tô na dúvida aqui. Eu vou de letra B. Letra B, vibrânio, não é isso? É, vamos lá. Muito bem. Ronay Silva escolheu a letra B, vibrânio. E a resposta está... Correta! Ê, rapaz, tá todo mundo acertando hoje, se redimiu, né, Ronaldo? Porque você escorregou ali na primeira etapa, agora acertou. Muito bem, continua tudo igual. Você ainda tá em desvantagem, tem somente 10 reais. Yuri Rafael tem 20 reais. Se o Yuri erra a próxima pergunta, você, Ronaldo, vai estar com a gente daqui a 15 dias em mais uma edição do Endividado, tá? Então, Yuri Rafael, meu amigo, atenção, abra bem os ouvidos, porque vem aí a próxima pergunta. Igual. Que jogador colombiano foi assassinado após marcar um gol contra na Copa de 94? Que jogador colombiano foi assassinado após marcar um gol contra na Copa de 94? Letra A, Valderrama. Letra B, Andrés Escobar. Letra C, Fred Rincón. Ou letra D, Juan Carlos Osório? Olha que em 94, durante a Copa, eu tinha apenas um ano de idade. Então, nesse caso, eu vou acabar chutando aí na letra C, de Colômbia. Letra C, Fred Rincón, não é isso? Vamos lá, doutor. Muito bem. Yuri Rafael de Oliveira escolheu a letra C, Fred Rincón. Lembrando que se ele errar essa pergunta, Ronald Silva estará com a gente daqui a 15 dias. Yuri Rafael pode dar adeus ao quem quer ser o endividado. Podemos confirmar? E a resposta está... errada! A resposta certa era a letra B, Andrés Escobar. Andrés Escobar marcou um gol contra no jogo contra os Estados Unidos na Copa de 94 e depois foi covardemente assassinado quando chegou lá na sua terra natal. Dizem que foi aí por conta do cartel, né, do Pablo Escobar, um negócio meio embaçado, mas enfim. Yuri Rafael, meu amigo, você perdeu. Ronald Silva é o campeão dessa etapa do Quem Quer Ser Endividado, ganhou 30 reais. Parabéns, meu querido. Opa, rapaz, ganhar não é meu caso. Agora, superar o campeão, não vou nem dizer uma vitória, mas superar o campeão dos campeões, a gente agradece. Meu amigo Yuri, aqui foi a maioria no chute, viu, parceiro? Mas tá tudo certo. Obrigado pela participação, Ian. Tô sempre aqui à disposição e vamos pra próxima etapa, né? É isso aí, é isso aí. Já eu volto com você, porque agora nós vamos falar com quem perdeu. Nosso amigo Yuri Rafael de Oliveira, cara, não foi dessa vez, né? Mas pelo menos você esteve aqui conosco, gastou seu tempo precioso pra com a gente. E aí, o que você tem a dizer? Aproveita e dá suas redes sociais aí pro pessoal te seguir também. Faz seu jabá. Olha, meu amigo, isso aí acontece nas melhores famílias, como todo mundo diz. O que me resta aí é agradecer pelo carinho, agradecer pela confiança, agradecer pela oportunidade e dizer aí para quem quiser me seguir aí no Instagram, é @ Yuri Rafael de Oliveira. Yuri é Yuri. Ou se vocês quiserem me seguir lá no Twitter ou no X, enfim, como vocês decidirem falar, o meu perfil é @ Yuri Rafael 92. Yuri Rafael 92, Yuri com Yuri. Eu quero agradecer a todo mundo que torceu por mim, todo mundo que me deu aquele apoio, direto ou indiretamente. Um forte abraço a todos e boa sorte aí ao nosso competidor e aos demais, assim, que vão participar aí nas próximas etapas aí do quadro. Valeu, meu querido. Aí, Ronald, você já tem a bênção do campeão. Tem coisa melhor? Obrigado, Yuri, pela sua participação aqui no nosso programa. Agora, meu amigo Ronald, voltando com você rapidinho, se você quiser fazer aí algum agradecimento, mandar abraço, pai, mãe, cachorro, papagaio, esposa, filha, fique à vontade, aproveita e dá suas redes sociais pro pessoal te acompanhar também. Rapaz, é agradecer, dizer pro meu amigo Yuri que foi uma honra, né, escutar aqui com ele, programa maravilhoso, e dizer, pessoal, né, as boas vibrações do povo querido aqui de Itacaetá, pessoal da Rádio Patos aí que nos ouve, e pedir para seguir, né, Instagram, @ Rádio Patos 87.9, e minha rede social particular é Ronald Silva 2000. Obrigado e até a próxima, Ian. Valeu, meu querido. Daqui a 15 dias nos encontramos novamente aqui no estúdio Jurandir Mitoso. Só soletrando pro pessoal que quiser seguir o Instagram dele: Ronai Silva, tudo junto, 62.000, não é isso? Que às vezes o pessoal se confunde. O meu, cara, já escreveram meu nome de todo jeito. Já escreveram Ian, Juan, Jean, Lan. Todo mundo confunde o I com o J e o I com o L. Aí eu tenho que soletrar pro pessoal escrever direito. Aí eu sei mais ou menos como é que é isso. Mas, enfim, chegamos ao final dessa primeira etapa. Primeira de 8 do Quem Quer Ser o Endividado 2025. Daqui a 15 dias, nós estaremos aqui novamente no estúdio Jurandir Mitoso. Ronald Silva disputando contra um novo participante. E você pode estar aqui com a gente, sim. Vai lá na bio do nosso nosso Instagram, arroba Bodega do Maguila, bodega com U de uva. Tem lá o link pra você se inscrever, é de graça, você participa pelo celular, gravação todo fim de semana, você não sai de casa, não gasta nada e vem se divertir com a gente aqui no jogo de perguntas que premia a burrice. É isso, meus amigos, nossa rádio sintonia, porque tem muito mais coisa aqui no nosso programa e eu volto já já, mas é já já mesmo. Sai daí não. A Bodega do Maguila volta já. Bodega do Maguila. 7:39. Não toque no seu rádio. A melhor música na melhor rádio. Volta daqui a pouco. Não saia daí. Ativa FM. Apoio Cultural. Nove de cada 10 pessoas escutam rádio a cada semana. Provavelmente 9 entre 10 consumidores do seu negócio também ouvem. Rádio é popular e o seu negócio também pode ser. É só anunciar. Quem quer novos consumidores precisa falar para todos. O rádio possibilita isso. Atinge o público de maneira geral e sem distinções. Quanto mais sua marca for ouvida, mais ela será memorizada. Seja sonoro, anuncie no rádio. Ativa FM em primeiro lugar. Disparada na audiência. Atenção caxiense, tem novidade real pra você. A Realpax, empresa com mais de 70 anos de tradição, está com loja no centro de Caxias. Venha nos fazer uma visita na Avenida Presidente Vargas, 208 no centro. Lá você encontra planos a partir de 1,50, sem limite de idade, sem taxa de adesão. E ainda, plano para o seu pet clube de vantagens com mais de 300 empresas, com descontos para você economizar e usar o seu plano em vida. Quer mais? Sorteio mensal de até R$30 mil em dinheiro. Compramos suas carências. Venha conhecer a nossa loja na Avenida Presidente Vargas, 208 no centro. Assine e ganhe um brinde especial. Você também pode ligar ou chamar no Real Zap 0800-703-0236. Assine Real Pax. Gente cuidando de gente. Atenção, motoristas. Você foi pego na lei seca? Teve a CNH suspensa ou cassada? Está pagando juros abusivos no financiamento do seu veículo? A RR Consultoria Especialista está aqui para te ajudar. Somos referência em recursos administrativos e judiciais de trânsito. Atuamos com lei seca, artigo 165 do Código de Trânsito Brasileiro, suspensão e cassação da CNH, juros abusivos em financiamentos, restrições Renajude, recursos de multas e DPVAT, atendimento personalizado, sigiloso e com assessoria completa para defesa e regularização da sua situação. Fale conosco agora pelo WhatsApp 21 96739 1384. Siga a gente no Instagram, arroba rr.consultoria especializada. Estamos localizados na Avenida Doutor Plínio Casado, número 58, salas 215 e 216. Centro de Duque de Caxias. RR Consultoria Especialista. A sua defesa começa aqui. Sua loja está bonita, bem organizada, tem um bom atendimento. É, as pessoas precisam conhecer mais o seu negócio. Conte para todo mundo que elas merecem conhecer sua loja. Divulgue no rádio. Resultados maiores, mais rápidos e com menor custo. Está planejando suas férias? Uma lua de mel inesquecível ou uma comemoração em data especial? Descubra a magia da Pousada Mariterra. Localizada em Armação dos Búzios, na charmosa região dos Lagos, no Rio de Janeiro. A Pousada Mariterra oferece tudo para momentos inesquecíveis. Suítes de luxo, mastering e standard com ar-condicionado, frigobar, TV a cabo e Wi-Fi. Salão de jogos, piscina, churrasqueira, estacionamento e um atendimento de excelência. Visite-nos na rua Alegria de Búzios, número 13, bairro Tucuns. Ligue agora para 22 998 13 2180 ou acesse nosso site pousadamariterraconcept.com.br e agende sua estadia. Diga que ouviu este anúncio na rádio e ganhe 10% de desconto na sua hospedagem. Pousada Mariterra, sua melhor escolha para momentos inesquecíveis. Já já escolheu uma escola para o seu filho? O Centro de Formação Nogueira Mineiro é reconhecido por reunir tradição e inovação. Oferecemos turmas do maternal ao ensino médio. Temos berçário, salas com multimídia climatizadas, restaurante, playground, biblioteca com internet, sala multidisciplinar. E buscando sempre o melhor, nos tornamos parceiros da plataforma de educação SAIS, referência em atingir ótimos resultados. Venha nos visitar e conhecer melhor a estrutura da nossa escola, que está completando neste ano de 2025, 33 anos de fundação. Estamos localizados na Rua Ceará, lote 7, quadra 2, em Santa Cruz da Serra, Duque de Caxias, Rio de Janeiro. Entre em contato com o nosso call center, BDD 21 977 04 1244, BDD 21 977 04 1244. Assim como eu, venha também fazer parte da família Nogueira Mineiro. Educar para transformar. Mídia Caxias, sua voz na publicidade. Está buscando a melhor forma de divulgar sua loja, seus produtos ou serviços? A Mídia Caxias tem a solução perfeita para você. Gravações de comerciais de alta qualidade, lojas e negócios locais, carros de som que chamam a atenção do seu público, campanhas publicitárias impactantes. Transformamos sua mensagem em impacto e resultados. Com criatividade e profissionalismo, garantimos que sua marca seja ouvida e lembrada. Entre em contato agora mesmo. Ligue ou chame no WhatsApp 21 994 14 63 58. Siga-nos no Instagram, arroba mídia _ Caxias. Mídia Caxias, dando voz ao seu sucesso. Você sabia que nossa emissora é líder de audiência no aplicativo RádiosNet? Isso mesmo. Baixe agora o aplicativo de rádio mais leve e rápido para celulares e ouça nossa emissora em qualquer lugar do planeta. RádiosNet.com. Programa do rádio está de volta. Palavra-chave premiada. Anote agora a palavra-chave do mês. Chapéu. Mande agora a palavra-chave para o nosso WhatsApp 89 999927022 e concorra ao Pix de R$50. O sorteio será na última bodega deste mês. Participe. Fala, Maguila. Muito bem, estamos de volta aqui na minha nação, na nossa bodega do Maguila, um programa para velhos de todas as idades, sempre junto de você. Brigadão, você que se liga na gente em todo o Brasil. Lembrando, sua participação é sempre pelo Bodega Zap. Não mande mensagem direto pro WhatsApp da sua rádio, porque senão ela não chega pra mim. Tem que ser pelo Bodega Zap, que a gente divulga com som de grilo e tudo. Então, Mr. Abraham, passa o nosso zap pro povo. DDD 89 999927022. Muito bem, porque agora é hora de abraços pra gente que se liga na gente em todo o Brasil e além também. Aquele abraço. Deixa eu mandar um abraço à galera que nos segue no Instagram. Se você ainda não segue a gente, siga arroba Bodega do Maguila. Estamos com quantos seguidores? 625. Queremos chegar até 700 no final do ano e eu conto com você. Faz que nem nosso amigo Kevin Tetsuza, Pedro Yagami, também Júlia Machado, Jennifer Kawane, Bárbara Alencar, Peixe Vilão, Eliane 132025, Reginaldo Silva, Web Rádio Cangaço lá de Bom Jesus das Selvas no Maranhão, a galera da FM Verona 87,9 de Teresina, Paiauá, e coordenador Carlos Silva, de Assis Ferreira, toda a equipe da Esporte Verona. Inclusive, se você ainda não segue a Esporte Verona no Instagram, siga arroba Esporte Verona, porque eu, vez ou outra, apareço lá. A galera ainda da Rádio Web Mais de João Pessoa, no estado da Paraíba, Vitor Costa, Teresina, Opus Henry, Legios Nirvana, a galera da TV Maressol, Andrei Solima, pessoal de Ar, Arco Verde, Pernambuco, e também estendo um abraço ao meu amigo de longa data, Sávio, e ao seu filhinho, ao seu evento. Sávio agora é papai, cara. O tempo tá passando rápido demais. Meu irmãozinho, felizaz por você, tá bom? Não vou falar mais nada, porque senão vou acabar botando quebranto. Mas siga lá a gente no Instagram, arroba bodega do Maguila, bodega com U de uva, tá bom? Vamos fazer o seguinte, vou trazer um pouco de curiosidade pra vocês. Vocês sabiam que tem um país onde você entra hoje e sai amanhã, ou então entra amanhã e sai hoje? O que, que é isso? É uma máquina do tempo? É o Triângulo das Bermudas? É alguma conspiração dos antigos astronautas? Não, não é nada disso. Nada mais é do que um efeito da divisão de hora do nosso planeta. Quem estudou geografia na escola, lembra-se que o globo terrestre é dividido em vários fusos horários para compensar o movimento aparente do Sol, e tudo é coordenado sempre a partir da hora de Londres, né? A partir do meridiano de Greenwich. Ou seja, se em Londres é meio-dia, pela hora de Brasília, que é GMT-3, a gente faz a continha. Continha de diminuir, diminui 3 de 12 e ficam 9 horas em Brasília. O nosso país, o Brasil, é dividido em 4 fusos horários, né? Fernando de Noronha tem um, Brasília tem um, Manaus tem um, Rio Branco tem outro. Tem país que tem só um fuso, tem outros que tem 2, tem outros que tem 11 fusos horários diferentes, como é o caso da Rússia. Mas este sisteminha tem um problema, sim. Existe um ponto no nosso planeta onde você entra no meio-dia de sábado e sai no meio-dia de domingo em apenas 2 minutos. É verdade, cara, isso acontece. Ó, existem duas ilhas bem perto assim do Círculo Ártico que se chamam Diomedes Maior e Diomedes Menor. Uma pertence à Rússia e a outra pertence aos Estados Unidos. Essas duas ilhas, elas são divididas pela chamada Linha Internacional de Data, que é a espécie de estaca zero dessa divisão de horários. Se você sai de uma das ilhas para chegar até a outra, independente da hora, você gasta 24 horas. É, pois é, é confuso, eu sei, mas é bem maneiro, não é verdade? Me faz lembrar, inclusive, aquele filme do Passepartout, né? Do Jack Chan e do Owen Wilson, Volta ao Mundo em 80 dias, grande clássico aí da Sessão da Tarde, que eles chegam no destino achando que tinham perdido o desafio, né? Que haviam se passado 81 dias, mas eles esqueceram de descontar as 24 horas dessa linha internacional de data, que, diga-se de passagem, ainda bem que ela existe, porque já pensou todo o planeta com uma hora só? Você ter de acordar às 10 da noite e dormir às 11 da manhã com o sol pegando fogo, porque as outras pessoas lá do outro lado do mundo dormem e acordam nesse mesmo horário? É complicado, né, bicho? Complicado. Não quero nem imaginar. Mas melhor do que pensar nisso é ouvir música, e música é o que o povo gosta de ouvir. Vou atender agora seu pedido, tá bom, Márcia? Não esqueci de você. Manda aí, José, cadê você? Vai nessa sequência e depois eu atendo o pedido do meu amigo Antônio, lá de Caracaraí, Roraima, sempre ouvindo ligado aqui no nosso programa pelo Radiosnet, tá pedindo César e Paulinho, Duas Vezes Você, duas carimbadas então, direto da vitrolinha do Maguila, e daqui a pouco eu volto pra passar a régua e fechar a banca, sai daí não! O tempo vai, o tempo vem, a vida passa, e eu sem ninguém. Cadê você? Que nunca mais apareceu aqui, que não voltou pra me fazer sorrir, que nem ligou. Cadê você? Que nunca mais apareceu aqui, que não voltou pra me fazer sorrir. Então cadê você? Mas não faz mal, pois eu me calo. Tá tudo bem. Eu sempre falo, cadê você? Que nunca mais apareceu aqui, que não voltou pra me fazer sorrir, que nem ligou. você. Do Maguila, um em cada 10 médicos recomendam. Se a saudade não doesse assim, nem tão grande fosse a solidão, se eu soubesse gostar só de mim, te expulsava do meu coração. Se eu pudesse não ser como sou e aprendesse como te odiar, mas só sei sentir amor, você sabe que ganhou, mas não vou me entregar. Duas vezes você. Antes eu toquei o Daí José, cadê você? E agora, meus amigos, é hora de dizer tchau, né? Não temos mais tempo pra nada. Finalizando a nossa bodega do Maguila de hoje. Antes da gente ir embora, tem o nosso jabá. É, pois é, eu aguardo vocês semana que vem, nesse mesmo bate-horário, nesse mesmo bate-canal. E convido vocês a seguir a gente no Instagram, @IanJosésSilvaLocutor. Tem ainda o Instagram do nosso programa, @BodegaDoMaguila. E o nosso site, bodegadomaguila.com.br. Bodega com U de uva. E agora, agora está no YouTube. CD Ian José Silva Canta os Fracassos, volume 3, 30 paródias, 2 covers do mais alto entretenimento pra você curtir, rir, se divertir. Ouça com fone de ouvido, tá? Porque as músicas têm muito palavrão, é música de duplo sentido, é paródia politicamente incorreta, coisas que a gente não pode tocar no rádio, mas você ouve no YouTube. CD Ian José Silva Canta os Fracassos, volume 3, pra dar um gostinho do que você vai encontrar nesse nosso novo trabalho. Eu vou encerrar o programa de hoje cantando pra vocês, sim, uma paródia daquela música do Aviões do Forró, Mulher Doideira, e essa se chama Preguiceira. Pra todas as mulheres preguiçosas do nosso país, é com essa que a gente finaliza a nossa Bodega do Maguila de hoje. Lembre-se, viu? Vai lá no YouTube, Ian José Silva Canta os Fracassos, volume 3, tá muito bom, você não pode deixar de perder. É com essa que a gente finaliza a nossa Bodega do Maguila de hoje. Nos vemos semana que vem, se Deus quiser e o dono dessa rádio permitir. A você, eu deixo meu forte abraço e até o programa que vem, porque eu vou embora. Valeu, galera. Cuidem-se. É o Maguilão. Quem casou, casou uma pinóia. Olha a enrascada que o cara foi se meter casando seis. E aí, ó, só decepção. Quando vi ela na igreja, achei ela maneira. Chamei ela pra sair quase de brincadeira. A coisa foi se enrolando, veja que doideira. Hoje ela é minha esposa, minha companheira. Mas depois que eu me casei, que eu vi a bagaceira. Passa o dia vendo série, pois é Dorameira linda. Mas não liga pro que faz, ela é muito preguiçosa, largada demais. É linda, mas não liga pro que faz, ela é muito preguiçosa. Prato em cima da pia juntando sujeira. Todos os móveis da casa cheios de poeira. Vai dormir com o pé sujo, olha que nojeira. Não se cuida nem se lava, fede a suvaqueira. Não tem comida porque ela não faz a feira. E deixa a garrafa seca lá na geladeira. É linda, mas não liga pro que faz. Ela é preguiçosa, largada demais. É linda, mas não liga pro que faz. Ela é muito preguiçosa, largada demais. Fim de semana não descanso por mais que eu queira. Depois de limpar a casa durmo na cadeira. Se ouvir falar em trabalho nela dá coceira. Quero evitar a fadiga já em minha carteira. Ela não move uma palha a semana inteira. Pra piorar o ronco dela é feito brincadeira. É linda, mas não liga pro que faz. Ela é preguiçosa, largada demais. É linda, mas não liga pro que faz. Ela é muito preguiçosa. Ian José Silva. Canta os Fracassos, volume 3, hein? Prato em cima da pia juntando sujeira. Todos os móveis da casa cheios de poeira. Vai dormir com o pé sujo, olha que nojeira. Não se cuida nem se lava, fede a suvaqueira. Não tem comida porque ela não faz a feira. E deixa a garrafa seca lá na geladeira. É linda, mas não liga pro que faz. Ela é preguiçosa, largada demais. É linda, mas não liga pro que faz. Ela é muita preguiçosa. Fim de semana não descanso por mais que eu queira. Depois de limpar a casa durmo na cadeira. Se ouvir falar em trabalho nela dá coceira. Quero evitar a fadiga já em minha carteira. Ela não move uma palha a semana inteira. Pra piorar o ronco dela é feito brincadeira. Linda, mas não liga pro que faz. É, ela é preguiçosa, largada demais. É linda, mas não liga pro que faz. Ela é muito preguiçosa. Mas ela é linda, linda, linda. Mas não liga pro que faz. Ela é preguiçosa, largada demais. É linda, mas não liga pro que faz. Ela é muito preguiçosa. É preguiçosa. Olha a paródia do Maguilão. Bodega do Maguilão. 8 horas e 3 minutos. A melhor música, na melhor rádio. Volta daqui a pouco, não saia daí. Ativa FM. Apoio Cultural. Nove de cada 10 pessoas escutam rádio a cada semana. Provavelmente 9 entre 10 consumidores do seu negócio também ouvem.

seus produtos ou serviços. A Mídia Caxias tem a solução perfeita para você. Gravações de comerciais de alta qualidade. Lojas e negócios locais. Carros de som que chamam a atenção do seu público. Campanhas publicitárias impactantes. Transformamos sua mensagem em impacto e resultados. Com criatividade e profissionalismo, garantimos que sua marca seja ouvida e lembrada. Entre em contato agora mesmo. Ligue ou chame no WhatsApp 21 994 14 63 58. Siga-nos no Instagram @mídia_caxias. Mídia Caxias, dando voz ao seu sucesso. Você sabia que nossa emissora é líder de audiência no aplicativo Rádios Net? Isso mesmo. Baixe agora o aplicativo de rádio mais leve e rápido para celulares e ouça nossa emissora em qualquer lugar do planeta. Radiosnet.com. Entrando no ar, a partir de agora, o programa Roberto Carlos em Detalhes. As mais belas canções do rei, nas suas manhãs de sábado. Roberto Carlos em Detalhes. Apresentação Frank Bezerra. Muito bem, ótimo dia para você, uma ótima manhã de sábado. Hoje é dia 13 de setembro de 2025, está entrando ao programa Roberto Carlos em Detalhes, aqui pela sua Rádio Ativa FM, radioativa.net, e também pela nossa Brasil Rádio Web de Unamar, em Cabo Frio, região dos Lagos do Rio de Janeiro, retransmitindo o nosso programa todos os sábados. Deixando aqui um abraço ao diretor Sidney Gian e a todos os ouvintes da nossa Brasil Rádio Web. Eu sou Frank Bezerra, até as 10 da manhã, a gente fica junto trazendo aí para você as mais lindas canções do rei da MPB, o Roberto Carlos, aqui nesse encontro que a gente tem todos os sábados de 8 às 10 da manhã. E durante o nosso programa a gente vai ter a previsão do tempo com Kleber Salles, vamos ter também o Fique Por Dentro com Marcos Vinícius e também o horóscopo do dia com a Lília Flores, tudo isso para você ficar muito bem informado aqui na nossa programação. O nosso WhatsApp tá liberado, DDD 21 973883466, para você pedir aquela canção do Roberto, oferecer para quem você quiser aqui na nossa programação. Deixando já aqui um abraço para você em Teresina, no Piauí, ligado com a gente, Bruxelas, na Bélgica, São Paulo, Duque de Caxias, você nos Estados Unidos, você na cidade de Escada, em Pernambuco. Alô, Beto Pagodinho, aquele abraço. Deixando aqui um bom dia para sua mãe, dona Neuza. Muito bom saber que vocês estão aí ligados com a gente aqui na nossa programação. Então vamos começar o nosso programa trazendo aí, primeiramente, a previsão do tempo para a região sul do país. Kleber Salles chega para contar como é que vai ficar a previsão por lá. Confira agora a previsão do tempo. Previsão do tempo. Região Sul. A região sul terá um dia com influência de uma massa de ar mais seca, resultando em sol e céu claro na maior parte do tempo. As temperaturas estarão mais amenas, especialmente durante a manhã e a noite. A mínima será registrada no Planalto Serrano, em Santa Catarina, com aproximadamente 8 graus, enquanto a máxima pode chegar a 28 graus no litoral do Paraná. A umidade relativa do ar ficará entre 35% e 80%. Eu sou Kleber Salles e esta foi a previsão do tempo para a região sul. Você ouviu a previsão do tempo. A qualquer momento tem mais. Muito bem, daqui a pouquinho o Kleber Salles volta para trazer a previsão do tempo para a região sudeste do país. Bom, vamos começar a nossa viagem com o Roberto Carlos e a gente vai até o ano de 2000 trazer aí Amor Sem Limite. Amor não se esquece. passa, tudo passa, mas no peito o amor permanece.